Há várias vacinas e essas vacinas são todas, como sabem, diferentes. São feitas com tecnologia diferente e têm indicações diferentes. E essas indicações, na Europa, ainda não foram aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento. Dito isto, o que está a ser feito há muitos meses já é o acompanhamento da situação a nível europeu. Portugal, como sabem, está nos mecanismos europeus para adquirir vacinas. Há pelo menos contratos celebrados com 4 empresas, 2 outras estão em vias também de entrarem nesta pool de fornecedores possível para vacinas, e o Infarmed obviamente acompanha com a Agência Europeia do Medicamento todo o desenvolvimento de novas vacinas, acompanha o seu aparecimento, acompanha os seus ensaios clínicos, acompanha os seus estudos, acompanha as suas indicações. E, obviamente, também a Direção-Geral da Saúde e outras instituições do Ministério estão desde a primeira hora a ver esta evolução e a estudar aquilo que vai saindo. Portanto, para lhe dizer que o plano de vacinação para a vacina Covid-19 tem vindo a ser feito ao longo destes meses, desde que as vacinas começaram a ser fabricadas e a ser, enfim, testadas e alvo de ensaios clínicos. Dito isto, a questão concreta do transporte, obviamente toda a logística, não é só o transporte, é o transporte, é a rede de frio, é a rede de administração, são os planos de formação, os planos de comunicação, portanto toda a logística também está a ser pensada e desde logo, obviamente, depende de onde venha a vacina há de chegar ao nosso país de alguma forma e obviamente ficará de acordo com a quantidade que chegar em cada momento, com o tipo de vacina, com as características da vacina, haverá um ponto de chegada ao país e depois haverá pontos de distribuição secundária, ou seja, como para todas estas, as outras vacinas, de acordo com o plano pré-estabelecido, estas vacinas serão enviadas a farmácias de locais descentralizados no continente e, obviamente, também da região autónoma dos Açores e da Madeira.